Este é o Riff Service. Eu sou Gabriel Souza e estamos em www.maisradio.com. E o programa de hoje é dedicado a bandas que são influenciadas pelos australianos AC/DC. Eu chamei este programa Os Filhos de AC/DC. E vamos iniciar com uma banda norueguesa, com os Chrome Division, banda que conta com Shagrath, vocalista dos Dimmu Borgir, mas aqui aparece-nos numa banda mais hard and heavy, os Chrome Division, e do álbum Infernal Rock Eternal vamos ficar com a música On The Run Again. Para vocês, Chrome Division, On The Run Again. após Chrome Division, ficamos com os Heartbone e ficamos com a música What's Going On, música retirada do álbum Tailor Made. E terminamos esta primeira sequência com os Black Aces e a música Run For Your Life. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas que são conhecidas por quem está dentro das novidades do hard rock. E vamos iniciar com os Airborne, os australianos Airborne. E do álbum No Guts, No Glory, vamos ficar com a música Raise the Flag. Para vocês, Airborne, Raise the Flag. Now it like a swine. Went over to Brandy and sipped on the gin. He ordered some vodka and said, water's a sin. He got troubles up to his neck. He's always gonna lose, but he's got the booze. Oh, he's got the booze. Yeah. após os Airborne levantarem a bandeira, ficamos com os suecos Bonafide e do álbum Ultimate Rebel ficamos com a música Rough Cut. E terminamos esta sequência com outra banda sueca, os ABCD, e do álbum Rock'n'Roll Devil ficamos com a música Booze Blues. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os brasileiros Motor Rocker, uma das bandas tributo. Os Motor Rocker eram uma banda cover de AC/DC, mas que também tem trabalho original. E os Motor Rocker são uma banda que são oficialmente reconhecidos como uma banda cover. E do álbum Igreja Universal do Reino do Rock, vamos ficar com a música Blues do Satanás. Para vocês, Motor Rocker, Blues do Satanás. We found my inner lugar. Eu subo no palco com o diabo. Thank you. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após os brasileiros Motor Rocker, ficamos com os portugueses The Fire e a música I'm a Bad Boy, música retirada do primeiro álbum da banda, o álbum The Fire, lançado em 1994. E vamos agora para uma nova sequência. E se o som dos AC/DC é quase sempre direto, pesado e rock, também tem algumas baladas, e há algumas baladas influenciadas por AC/DC de algumas bandas que eu vos vou apresentar. E vamos iniciar com um clássico, uma música que chegou ao lugar 11º do top da Billboard. Estou a falar de Don't Close Your Eyes, dos norte-americanos Kix, música retirada do álbum Blow My Fuse. Para vocês, Kix, Don't Close Your Eyes. And if you give me what you doing out in the nighttime? Ah! esta sequência de baladas após Kicks, ficamos com os suíços Crocus e do álbum Headhunter ficamos com a música Screaming in the Night. E terminamos esta sequência com os canadianos Helix e do álbum Vagabond Bones ficamos com a música Best Mistake I Never Made. E vamos voltar ao hard rock mais pesado, ao hard rock mais pujante, com os Nashville Pussy. E do álbum Get Some vamos ficar com a música Lazy White Boy. Para vocês, Nashville Pussy, Lazy White Boy. Sit around here. E após Nashville Pussy, ficamos com uma clássica banda da New Wave of British Heavy Metal, uma das poucas bandas com vocal feminino a surgir nessa onda. Estou a falar-vos de Girls' School. E do álbum Hit and Run, ficamos com a música Kick It Down. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter bandas mais underground. E vamos iniciar com os Sideburn. E do álbum Number 8 vamos ficar com a música Turn Away. Para vocês, Sideburn, Turn Away. Yeah. após Sideburn, ficamos com os American Dog. E do álbum Poison Smile, ficamos com a música Lust and Greed. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas com vocais femininos. E vamos iniciar com a banda escocesa The Amorettes. E do álbum White Hot Heat, vamos ficar com a música Roll. Para vocês, The Amorettes, Roll. Dropping everything, get out the door. Everybody in and hit the fucking floor. Stop cooking now, I think it's overdone. And we have overstayed our welcome. It's time to leave, it's time to pass, so get your car. Get your bag and move it, get the fucking shit right out. Your failure is a burden, but you just don't surrender. Fly like a cannonball, but you just have to leave it all. I was heading for the bar, but I didn't get far, 'cause I drank too much. 'Cause it's após a banda escocesa The Amorettes, ficamos com as finlandesas Barbecue Barbies. E do álbum Breaking All The Rules, ficamos com a música Friday. E terminamos com a banda norte-americana Hydrogen e do álbum Redemption ficamos com a música Down in Flames. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas que são relativamente conhecidas. E vamos iniciar com uma banda que contou com John Corabi, vocalista e guitarrista que fez parte dos Motley Crue. Estou a falar-vos da banda The Scream, que no início dos anos 90 lançou o álbum Let It Scream, e desse álbum resolvi escolher a música Outlaw. Para vocês, The Scream, Outlaw. Ride the rhino. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após The Scream, ficamos com os norte-americanos Rhino Bucket e do álbum No Song Left Behind, ficamos com a música Ride the Rhino. E terminamos esta sequência com outra banda dos Estados Unidos da América. Estou a falar-vos dos Junkyard e do álbum Junkyard, ficamos com a música Hollywood. E vamos agora para uma nova sequência de baladas e vamos ter três bandas que não são tão conhecidas e que são mais recentes. E vamos iniciar com a banda norueguesa The Carburetors e do álbum Laughing in the Face of Death, vamos ficar com a música Tonight We're Gonna Die Like Heroes. Para vocês, The Carburetors, Tonight We're Gonna Die Like Heroes. I'm gonna die like a hero. but unite. I'll fight until the end. And my heart feels so frozen, and the streets feel goddamn cold. There's no one there to comfort me. Somehow, tonight I feel so strong. Tonight, I'm gonna fight like a hero. Tonight, I'm gonna fight like a man. My head, my enemy surrounds me. But tonight, I'll fight him till the end. Tonight, we're gonna fight like heroes. Tonight, we're gonna fight like men. Finally, peaceful men. to my life. You belong to be my wife. Sweet darling, always in my head. Needed your affection. Needed your affection. When I look into your eyes. Oh, looking for. Esta sequência de baladas após The Carburetors, ficamos com Joan of Arc, e do álbum Ride of Your Life ficamos com a música Peace of Mind, e terminamos com os Devil's Train, e do álbum 2 ficamos com a música You and Me. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar aos nomes mais conhecidos, e vamos iniciar a sequência com Rose Tattoo, outra banda australiana que tem o seu som totalmente influenciado por AC/DC. E do álbum Rock and Roll Outlaw, vamos ficar com a música Rock and Roll Outlaw. Para vocês, Rose Tattoo, Rock and Roll Outlaw. Lady! australianos Rose Tattoo, ficamos com os norte-americanos Buck Cherry, e do álbum Rock and Roll ficamos com a música The Madness, e terminamos com os Jekyll, e do álbum When the Moonshine and Dynamite Collide ficamos com a música She's Not a Drug. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e vamos ter três bandas de três países diferentes, e vamos iniciar com os australianos Massive, e do álbum Destination Somewhere vamos ficar com a música Up in Smoke. Para vocês, Massive, Up in Smoke. I got a feeling that it fills in the feeling. them what they want. But be careful, brother, take my advice. Go your way and pay the price. You better run. Uma música do primeiro álbum dos alemães Kick Hunter que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os australianos Massive e a música Up in Smoke. Continuamos com os canadianos Monster Truck e do álbum Sitting Heavy ficamos com a música To the Flame e terminamos com Kick Hunter e do álbum Hearts and Bones ficamos com a música Run for Your Life. E é com Kick Hunter que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Eu sou Gabriel Souza, este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. Rock on! Was wild, but my ace was high. But how was I to know that she'd been dealt with before? Said she'd never had a full heart. was her nature. Poker straight was a game. If she knew she could get ya, she played them fast and she played them hard. She could close her eyes and feel every card. Man. girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you?